219-3858. Fala Salvador, até 3258, livrou a pista. 3850, Taxi Via Alfa, repartente da Juliette. Taxi da Juliette, reportará o 3258. Salvador, voo 2043 para curto estacionamento. A gente aguarde 2043. 2043. Gente, o 2043, tem uns aeronaves para ingressar no pátio, aguarde estimado 3 minutos. Aguardando, 2043. 3858, táxi via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3858. A 6310 está autorizada para o nosso procedimento de LSX-10, desça para 2000 pés, altímetro 10 no 4, reposto estabilizado. 2014, reposto estabilizado, 6310. Está autorizado, chama para o táxi. Após a passar a parada do dano 3, autorizado, chama para o táxi, 2043. Contact small tower, 118 decimal, 95, have a nice night. Good night, man, boa noite, approve. Boa noite. Gol 1096, desça para 3.1 pés, altímetro 1.0.4. 3.142, 0.6. Sr. Tower, boa noite, Sr. 851, Estevão Sheila, S. Runway, bom dia. Para o Sr. 851, check landing gear and clear for correction. Field to landing runway 10, winds in 110 degrees, 07 knots. Clear runway 10, and we have landing gear down. Roger, Salvador, voo 2043, com 3 horas e 44, alterna Campinas, 122 a bordo para o táxi. Índio no 22 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índio Alfa, no ponto de espera torre 1-9-5, com voo. Índio Alfa, ponto de espera 1-9-5, boa noite, no 2043. Rodovia Salvador, boa noite, gol 2043, ponto de espera da 10. Gol 2043, a linha mantém que é do 010. A linha mantém 10, 2043. Flores 851, on ground at 58, leaving right, call Salvador ground frequency 121-19. Brigade by the right, ground 121-19 is your 851. D43, livre decolagem, Y10, vento 190 graus, 089. Livre decolagem, vamos 0, 2043. Azores 851, boa noite, taxi via Alpha Juliet, gate number 9. Alpha Juliet, to be gate number 6, then with the follow me vehicle to gate number 9. Follow me vehicle to gate number 9, Azores 851. Autorizado, letra 2043. Gol no 096, está autorizado a final do procedimento Electric Sway, desça para 2000 pés, altímetro no 015 agora, repórter estabilizado. 615, pode estabilizar o 0096, desce 2000, obrigado. Travado, poderia confirmar o vento hoje na minha 310? Minha 310, vento agora 190 graus, 079, confirmando o livre pouso. Pouso autorizado, minha 310. final, voo 9096. Voo 9096, completa final, torre 118, decimal, 95. 2895, obrigado. Composto. 9096, estabilizado. 9694. 1096, continua a aproximação, reporta trem baixado e travado, aguarda pista livre, altímetro 1095. Meio-quê, baixado e travado, aguardando pista livre, 096. Mandou bom dia, ou bom dia, boa noite, 6310, livrou seu escudo. 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamada da Juliette, 6310. Do Recife, 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1, solicito direto ao mesmo. Ok, muito obrigado, bom fim de semana. Igualmente, tem um bom. Muito bem. C310, táxi via Juliette, portão 612. Juliette por 612, 6310. Mas 096, sala 08, livre direita, chama a sala em 121, decimal 9. 219, por 9, 09. Voo 1096, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte 9096. Salvador, gol 973, tente do Atiço, gentileza, autorização para o Galeão. De 3, boa noite, autorizado o Galeão, nível 360, via Aperzulu 10. Saída da Euleta Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 5526, coteja. 360, via rota do plano de voo, decola da Euler da Motiva, 208, controle 5526, transponder. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Chora. 096, táxi que é Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 096. Alfa. Boa noite, voo 976, pushback, estacionamento 1. Autorizado, chama para o táxi. Camará, 976. Level 150, bom for level 3015, é posse de 019. Clear, flight level 050. Correct, flight level 050, já 019. Salvador, Xenã 63, zona 0, portão 6, torcida Recife 330. temos o 350 pré-aprovado, aceito? Com certeza, aceito o 6310. 6310, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5531 no cotejo. Autorizado Recife 350, decolada 10 com a primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle pós 1208, aciona 531, chama 6310. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Pode não. Para o táxi, eu vou 1973, tem 55 a bordo, 3 horas 45, Campinas. 055 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 118, decimal 95, com voo. Uma boa, vou satisfeito. Noite, voo 1973, próximo ponto de espera pronto. 1973, boa noite. Autorizado alinhar e decolar, piso 10 vento 1, 10 grau 0 menos. Sente, alinha e decola, o gol 73. De 73, decolada 24, chama o controle em 120 decimal 8. 208, bom feriado, senhorita. Chama boa, o gol 1973, decola, passa 1500. Gol 1973, contato radar na decolagem, tudo para o nível 310 na Serra da El, transição moto. Tem que possibilidade de valer, direto? Autorizado direto Leda, o gol 1973. Aguarda moto, o 73. Voando Leda da presente. Obrigado. Salvador, Altan 3258, autorização Fortaleza, nível 3, 58 Fortaleza, prepare Momo Froti. Aguarde um instante para a cópia. Aguarde um instante, Momo Froti 3258. Portugal 019 is clear. ILS final approach, runway 10. Descent to 2006, altimeter 1015, report established. Descent 2006, match 1015, ILS approach runway 10, Portugal 019. 1208, controle. Acione 5534. Utilizado Fortaleza, nível 370, preso Luno 9, Bangu, descendi a Bucu. Recorda 10, curva esquerda, Momo Protinho, 208, 5534, Sam 3258. Depois de funcionamento, já ficou isso. Para o decacionamento, até 3850. 03 está livre e após para o ataque. Livre e após para o ataque, 3850. Controle voo 1973. Gol 1973, controle Salvador. Passando 110, possível voar na proa de Mátima? Aguarde. Aguardando. Gol 1903, está reautorizado pelo Centro Recife, nível de voo 340, negativo 360, da presente direto Mótima, contexto. 330, 340, voando Mótima, 73 da Gol, obrigado. Volto para o táxi 3858, 150 a bordo, 5 horas e 10, João Pessoa. Tentamos o teu AB? 150. Sim, a gente prossegue o táxi via Engine Alpha. Ponte Esperador no 0, Chime Torres, 1-1895, Kenegal no 0, no 5, boa viagem. 1-0 no 5, ponto de espera 295 via Engine Alpha, 3-8-5-8. Papango Lima, Kilo Bravo, controle, Salvador. Pela identificação. Gol 1973, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1, subindo até o nível 34. 3325, uma boa noite. Boa. Salvador, Portugal, Zero, Anália, ALS, Fonteiro. Complete ILS final approach and contact now tower 118, decimal 95. Ele é tarefa, fala, Portugal, Zero, Anália, boa noite. Papatango Lima, Kilo Bravo, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador. Autorizado chegar na mar, chama no ideal descida, altímetro no 0 no 5. Portugal 019, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Portugal 10, Salo 09. Salvador, boa noite, tá 3858, ponto de espera pronto. 3858, visual com tráfego nacional. Afirma. Faz a passagem do mesmo ali e mantém a cabeceira no zero. Faz a passagem ali e mantém o no zero, 3858. Passando Lima, Kilo Bravo, desça para 3 no 10, altímetro no 0 no 5. Autorizado, direto tá. Portugal 019 on ground at 36, leaving right, call Salvador ground, frequency 121.19. I'll take the end at right, stand ground 119 at Portugal 019. Salvador, boa noite, Portugal 019, vacating viable. Portugal 019, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, call it before Juliet, Portugal 019. Fortaleza 370, o nível autorizado via Fernando 19, Bangu, Abumu e Após Conforme. Decola da 10, de meia curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208 controle, acione no transponder 5540. Proa de Aman para a chegada Aman, ajuste o altímetro no 095. Obrigado, 096. Depois que estacionamento. Estará. Manda na decolagem, super nível 370, na saída Momo, transição Prod. Subindo 370, Momo, Prod. Juliet, to gate 11. Juliet, gate 11, obrigado, está 09. Patango Lima, Kilo Bravo, está autorizado a final do procedimento LFXY no 0, desta para 2010, altimetrão no 095, reporte estabilizado. 2010, informar estabilizado, Lima, Kilo Bravo. Tanto 3858, está autorizado pelo Centro Recife da presente voa direta a Buco, porém restrito ao nível de voo 350, cotejo. Ok, vai voar direto a Buco, restrito 350 pelo Centro Recife. Correto. Posição 02, para posicionamento. Está limpo e após táxi, no 096. para 050 Alfa em Fox. Autorizado, descida até 3 no Boeing, o Papa Romeu Alfa em Fox. 3 no Boeing, confirma 2. Permanece 1-0 no 5, o Papa Romeu Alfa em Fox. Ataque 158 a bordo, 3 horas e 43, alterna Natal. Agora, autorizado táxi de Alfa no ponto esperado no 0, Torre 1-895, que legal no 0, no 5, boa viagem. 15, Índia Alfa lá, 295, obrigado. Boa, estabilizado, levantando o braço. Chama agora a Torre 1-1895. 3858, boa noite, obrigado. Então, 3858, chama agora o Centro Recife, 125.45, alterne, 133.65. 125.45, 1335. 917. Resposta, após o inferno, vai modificar e proceder, se autorizado, base para 17. Gente, Lima Kilo Bravo, reporta para o cancelamento. Agora eu vou 1096, se aproximando ponto de espera, 1090. 1096, autorizado a NED, falado, 1090, vento 1090 graus, 079. Linda, qual 1090, 0096, obrigado. E mais que no Bravo, copiou a torre? Ficou, após o estado, vai solicitar a modificação. Gente, Lima que no Bravo. Autorizado ILSX Rei da 1-0, descendo para 2010 com 1015 Alfa Fox. Repórtera estabilizado. Paulo Salvador, SNR 6310. Prossiga. Beleza, Paulo. Estamos aguardando aqui o pessoal para a formação do Ringer. Para contar alguém. Ele chegou ao instante. Lima Kilo Bravo, cancelado 5-0. Autorizado base pela direita e ponto nacional da 1-7. Decolada 5-1, chama controle em 1-2-0, decimal 8. 0-8, boa noite, no 0-9-6. Passa final, controle embaixo, travado ali na Quilo Bravo. Gente, Lima Quilo Bravo, livre pouso, 1-7, vento 1-0, grau 069. Ah. 0-9-6, contato radar na decolagem, super nível 370 na fé da Mundo, transição próxima. 370 na mão, frate 1-0-9-6, quando possível, para a direta.